vejo só. E a história deste amor acabou. Mais um abraço, mais outro passo, e a porta deste amor já fechou. Mais outro passo, e a porta deste amor.